dia desse alguém vai levar meu corpo em sua casa, para que você abrace os meus restos a última vez. Já estou ouvindo você me gritando e pedindo desculpas, pedindo perdão por todas as coisas que você me fez. Andei pelo mundo feito um vagabundo, tentando esquecer-te, mas infelizmente a todo momento te via, querida. Agora voltei pra esse lugar e aqui eu me fico e lhe ofereço o restinho de vida. Aqui nesta casa onde era minha, fui mandado embora pelo amor de Deus, pelos nossos filhos. Me atenda agora, não deixe que eles vivam separados, cresçam sempre unidos. Despede cantando quem morre te amando e quem foi seu marido. Nesta casa onde era minha, fui mandado embora pelo amor de Deus, pelos nossos filhos. Me atenda agora.